Eu quero te amar sem compromisso, não quero um rabicho pra me segurar. A gente pode ficar numa boa, enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você, tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. Casa, separa, separa a casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Coisa boa é ter liberdade, sair sem ter hora certa pra voltar. Curtir a noite sem medo, sem pressa, viver bons momentos que a vida dá. Eu quero ficar muito tempo solto, tanta coisa boa pra poder viver. Beber cerveja com os meus amigos, só voltar pra casa quando amanhecer. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. Casa, separa, separa a casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Casa, separa, separa a casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu.